O dia 28 de setembro na história, 1871, a lei do ventre livre foi aprovada, determinando que todos os filhos de escravos que nascessem a partir de então fossem livres. 1885, a lei do sexagenário libertou todos os escravos que tivessem mais de 60 anos. 1906, os Estados Unidos ocuparam Cuba. As intervenções duraram até a Revolução Cubana, liderada por Fidel Castro, em 1959. 1922, Benito Mussolini tornou-se o primeiro-ministro da Itália depois de realizar a marcha sobre Roma, com centenas de milícias fascistas. 1968, com mais de 7 minutos de duração, Hey Jude, dos Beatles, se tornou a canção mais longa a atingir o topo das paradas de sucesso. 1972, o Japão e a China restabeleceram relações diplomáticas depois de décadas de afastamento. 1976, Muhammad Ali derrotou o boxeador Ken Norton nos Estados Unidos e manteve o título mundial dos pesos pesados. Esses são os fatos que fizeram o dia 28 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.